vaso até o ponto de espera da pista da 1-0 via parte 3, parte 1 em Índia. Ponto de espera chama a torre, 1-1-8, decimal 5, altimetro 1-0, 1-1-8. Parte 3, torre de Índia, ponto de espera 1895, tem um bom trabalho, 1-0-1-8. Fernando, 1-2-6-0. 1-2-6, decimal 8, 1-2-6, decimal 0, Julián Cândido. Fala, rotatória? Antiga rotatória. Ah, pode ser, né? Ok, gente, é bote visual com o bastão em mar. Negativo. Aí se escuta permanente, mas ele é como eu. Salvador, Papatão, esse é o Pagô? Prossiga. Isso é o Pagô, que prossiga. Que é o Descida. Negócio de relação. O Whisky Alpha Golf executará uma centena, hoje destino 0-1-8. 1-0-1-8, descendo para uma centena, Whisky Alpha Golf. Aqui outra vez, BR Márcio, ó. Aqui pra Bianchi. Papatango, Mike, Bravo e Yankee. Autorizado o pouso, pista 97, o vento 950 graus, 90 nós, o ajuste de altímetro 908. Baixado e travado, um final de 3 milhas, Mike, da Bianchi. Deixando o centro Recife em 1-2-6, decimal 85, alternando 1-2-5, decimal 45. 2-6-85, 2-5-45, 3-2-0-6, boa tarde. Estabilizado, Chanel, 1-1-4-1. Gente, o torre 18.95. 18.95, 1-1-4-1. É o azul 2782. Azul 2782, mantém o ponto espera. Mantendo o azul. Foi, Salvador, boa tarde, Chanel, 1-1-4-1, estabilizado. O Xené 6141, reporte externo baixado, travado, ajuste de altímetro 908. Vai reportar, 6141. Salvador, parceiro 2230, solicita repetitivo conquista. Espera dentro do 2230, formação curso novembro. Pronto. Afirmativo. Série do 2230, autorizado, vitória da conquista, via rota do plano, nível 1-8-0. Decola da pista 1-0, curva à direita, saída árvore, transição elefa. Transpondo 5-1-66, controle 1-2-0, decimal 8-0. Chené 6141, pouso autorizado, pista 1-0, vento 950 graus, 09 nós, ajuste altímetro 1-0-8. Gente, livre pouso, Chené 6141. 1-8-0. 5-1-6-6 transponder e 19-8 contra decosta. É, mais 1-2-0-8 contra o passarelo. Corrigindo 1-2-0-8, obrigado, senhor. Correto, senhor. Deixa eu ver que essa nave vai passar de 2-2-3-0. Trabalhei. Salvador, boa tarde, bom 255. Salvador 55, senhora identificação, chegada Bonfi, desce e mantém o nível 050. Tá bom, desce para o 050, 255. Quando o nosso sobrevoo vai em Cajazeiras, interceptou a BR-324, Mike Lete Romeu. Mike Lete Romeu. Patango Lima, Papaquilo, chama centro Recife na sequência 1-2-6-85, em caso de falha 1-2-5-45. 2-6-5-2-5-4-5, Lima, Papaquilo. Mike Bravante, frequência livre. 788, autorizado a alinhar e manter pro X0. Autorizado a alinhar e manter pro X0. Ali mantém azul. Solo aos 3-2, liberou, chame o solo no 2-1, no décimo ao 1. 2-1-1, Leonardo 4-1. Solo, o Solo Salvador, Oxalém, Leonardo 4-1, depois de direita, na frente. Oxalém, Leonardo 4-1, autorizado, Alfa Juliette, até o portal 4. Alfa Juliette para o 4, Leonardo 4-1. Sanduíche, Alfa Golf, serviço radar encerrado, ó, 1 minuto para o limite do terminal, chama agora o Leozinho no 201. Eu não confiei, por favor, repete. Serviço radar encerrado, 1 minuto para o limite do terminal do Salvador, chama agora Ilhéus, em 120 decimal 1. Chamando o Léo da 201, serviço radar encerrado, boa tarde. Romeu Zulu, Oscar Alfa, prossiga. Condições visuais, autorizar o descida para o estudo de tráfego local, o ajuste 1018. 1018, bom serviço, senhor. Na 315, a cena identificação chega alemã, isso mantém o nível 050. 050, chega na mão, passa 90. Controle, Salvador, uma boa tarde, 2788, decolado na MOMA. 2788, contato radar na decolagem, saída MOMA, transição frutífera, mantém o nível 150. 150 subindo no perfil, de azul 2788. Turma 255, tem condições de manter presente velocidade até mais próximo ao pelo? Sim, pode manter o 1, só 255. Para a intenção, será número 1 para todos. Ok, pode aprovar a dona? Obrigado. Obrigado. Através do título, dona, vai manter sobrevoo 510 Max Leste Romeu. Max Leste Romeu, 510 título controle. Antes de agir uma missão para o controle, por mais quanto tempo permanecerá sobre o voo? Previsto mais 1h40. 1h30, confirme. Entre 1h30 e 1h40, de acordo com a disponibilidade da emissora, o Mike da Romeu. Autorizador, Ibril, Colombo 255. Colombo 255, livre das restrições de altitude e velocidade na chegada Bonfim, desça para 2.000 pés, ajustado em 1.08. 1.08, acendo para 2.000, Colombo 255. Horas, 2 milhas, rumo noroeste, cruzando o nível 050 em ascensão a 150, volta para 172. Tá, 72, tá na sua coisa, 172. 788, tráfego 2 horas, 20 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 075 para 2.000 pés, 2737. Ciente ali, 2788. Planeta 315, redução para 2309, número 2 na aproximação. Canalha 315, copiou? Posição 2309, número 2 na aproximação. 230, número 2 na aproximação. O 2008 aciona a identificação, contato radar estabelecido a 4 minutos para o limite terminal. Para interceptar a chegada Mário, Dona Cruz de Mário, guardando para o Cílio. Dona Cruz de Mário, autorizado para que nível? Preciso desse, mantenha o nível 1 no 60. Código 2788 da Azul, grato. 255, informe estabilizado no localizador. Chama na 255. Canal 6305, desça e mantenha 3.000 pés, posição 2009. 3.002, 00963. Voo 2008, voe IPAP, em descida até o nível de voo 050. IPAP 050. Proje IPAP 2008. Proje IPAP. Salvador, Alô, Eco, Tango Eco, confirma a parte que se encontra, é no mistério que decola? Pronto, contato, Tango Eco. Tá, o meu Eco, Tango Eco, autorizado Fortaleza, via rota do plano, nível 430. Decola da pista 17, curva esquerda, saída Momo, transição Frutti. Transponda 5407, controle 120, decimal 8. On this 602, Falcon Identification, descending maintain for level 060, altimeter reporting now 1018. Here, descending to for level 060, altimeter reporting 1018. On this 602, clear the via Mari, arrival for level 060. O Oscar Alfa tem frequência livre para autocoordenação. Vai interceptando o localizador já para o aeródromo Avista, o voo 275. Voo 255, torre 118, decimal 95. 1895. 6305, desça até 2 mil pés, está autorizada a sinal ILS, XI, pistão 0, informe estabilizado. Autorizado, informará estabilizado, o Oceanel 6315. Salvador, boa tarde, igual a 255. Ouro 255, tráfego avistado. Vento 160 graus, 109, altímetro. Ajuste de altímetro 018, pouso autorizado, pistão 10. Ouro livre na 10, igual a 255, informa a baixada de secado. Segundo em cima, Mike de Leite, chamou na escuta do controle. T-008, desça até 3 mil pés, livre da restrição de altitude em TAP, altímetro 908. 908, 3 mil. T-602, clear, tenancy for level 0, 5 0. Quero chamar M-A-305, informa o helicóptero nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés, não interfere com essa aproximação. Gente, graças. M-A-305. 5, Solas 47, direita, libere a pista via Foxtrot, chame o céu 121, decimal 1. Direita 212. Torre 1, 98, decimal 95. 98, 95, braço, boa. 2008, desça até 2000 pés, autorizado final ILS 6, pista mais 0, informe estabilizado. 2000, reportará. Boa tarde, Ocean Air 63, eu não tenho estabilizado no final. Salvador, 6315, tráfico amistado, cheque o trem, pista no zero, pouso autorizado, vento no 60 graus e no 09. Ok, livre pouso no 6315. Tá firme, pouso autorizado, pista no zero. Ok, livre pouso pro 3805, chamou? Informativo, copia. 3805, autorizado Guarulhos, via rota do plano, nível 340. Recola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5152, controle 120, decimal 80. 7821, chame centro Recife, frequência 1, 2, 5, decimal 8, 5. 1, 2, 6, 8, 5, bom trabalho. Solo, Oxa 63. Oxa 63 no 5, na Solo 5, 1. Libere a pista direita via taxiway Foxtrot, chame só no 1, 2, 1, decimal 1. 3 no 5. Oxalá 3 no 5, táxi autorizado Alfa Juliette, portal 7. Alfa Juliette 7, Aro 63. 602, clear down to 2,000 feet. Clear the final LSX way 1W10 before deception localizing. Clear right, you left, it's right, runway 10, report to deception localizer at the 602. Salvador, passageiro 2230, posicionamento. 2230, autorizado, tipo de questionamento, chama para trás. Boa tarde. Mike Juliette Romeu, frequência livre para coordenação. Liberando, boa agora, Mike Juliette Romeu. Boa de pouso autorizado. De pouso 2-0-0. Tower, 118-95. 118-95, bom dia, obrigado. Tower, boa tarde, Anderson 602. Good afternoon, Anderson 602. Call me auto, auto micro, plane the gear down locked. Market and now we are triggering lights on the 602. Cinco a bordo, corrigindo, 65 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternando Aracaju, quanto dá? Saiu do 2230, táxi autorizado até o ponto de espera da pistão no 0, via Fátima no Caixa Índia, próximo ao ponto de espera, chama a torre, 1-1-8-3-9-5, altímetro no 018. Se chama, pronto, 295 no ponto de espera, 230, obrigado, bom trabalho. Alto Salvador, boa tarde, 2008, entra na porta. 2008, táxi autorizado via Alfa, ponte antiga, táxi e Juliette. Alfa, antiga, Juliette, 2008. Acompanhou de Salvador, aí você tem 500 pés na linha litoral, com 2 a bordo, o código alocado é o 0465. Sente Romeu que tá bravo, tá próximo a pitua suja? Já passando pitua suja. Sente, aguarde transferência de comunicações, Romeu. Bravo, mantenha o litoral sul de Salvador. Bravo. Alfa Juliette, porta 8. Alfa Juliette, porta 8, graças 2, graças 2. Delta São Bravo, chame torre 198, decimal 95. 395, Bravo. Torre Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo. Romeu Bravo, sente o tráfego, intenções de pouso. Consenso, 73, autorizado. Eu vou checar aqui com a Infraero porque tem uma restrição lá quanto ao estacionamento. É só para abastecimento e desembarque de passageiros ou vai manter-se naquele lugar? Só para desembarque, 30 minutos mais, vai embarcar o passageiro. Gente, então mantenha a linha litoral e reporte no travessão da Torre Nova, que ainda não está operando, aquela mais alta. Sim, a gente vai chamar no travessão da torre, eu vou ficar bravo. Papa Roma, Eco, Tango, Eco. Acha nada? O Eco, o Tango, Eco, foi chamado para o Eco. O Lívio, o Tango, Eco, 430, 430. 430, acionamento autorizado, é porte, início, táxi, Papa Roma, Eco, Tango, Eco. E uma extinção na sua decolagem, está pronto para quatro? Para a parede, pronto para quatro. Após a decolagem, pista no 7, manterá a reta decolagem até cruzar 2 mil pés após curva esquerda no perfil da subida. Manterá a decolagem até 2 mil pés depois curva esquerda. Vai, acionar o contato 7 também. 3.0.0, pronto. 2.2.3.0, parceria do aliar e manter a pista no 0. E mantém. O Romeu Cabral, informação zero para desembarque passageiros, previsão aqui é pátio 4, pátio 3 durante esse período de Copa, não está sendo autorizado. Está presente, autorizado direto, pátio 4. Autoriza pátio 5 então, senhor? Vai ser o... O Romeu Cabravo autorizado. Autorizado pátio 5, senhor? Afirmo, dá presente, direto pátio 5 no 60 graus com 10 nós. Chame no solo do pátio 5 controlado, Romeu Cabravo. Aham. Under 6, 02. Under ground at 00, leaving via Golf and calm ground. Solo do ground, 1 to 1, decimal 1. Obrigado, tenho um tanque, senhor. No meu Eco November Mike, acione identificação, mandem 10.095, voe direto Serra November Mike Eco, reporte quando pronto para a descida. Eco November Mike, acionado 5067, pronto para a descida para 1015, Eco November Mike. Eco November Mike, o contato radar é 5.2 milhas ao norte de Salvador. Está autorizado descida em condições visuais até 2.500 pés altímetro em Salvador, 1.08. Para Mike, correção, desce até 3.500 pés. Autorizado descida até 3.510, Eco November Mike. Senar 6255, boa tarde, sendo identificação via chegada Mari, desse mantenha nível de voo 060, altímetro 1098. Identificação, modificou, descendo para o 060, ajustado no 098, quanto cidade pode ir a picape? Sinal 655, mantém o perfil de chegada. Mantendo o perfil, foi solicitado pelo centro reduzir, senhora, pode voltar à velocidade normal? Prossiga a chegada na área, Oceaner 6255, caso necessite de mais alguma redução, controle informe. Ok, entendeu? Pode retornar à velocidade normal. Qual a velocidade que vem aqui? 310, 310. Oceaner 6255, negativo 310 no nós. Tráfico pretende na aproximação está 1 hora com 360. De ground, 6255. 6255, obrigado. Salvador, boa tarde, o passarelo 2230 decolou. Passarelo 2230, contato o radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 190 sem restrições. Após 2000, voo direto Elefa. 2000 direto Elefa sem restrições, 2230, obrigado. Considero o solo aos 04, pátio 5, frequência livre. Boa tarde. Boa tarde. Já pedimos. Já foi solicitada aquela primeira solicitação. Obrigado. Ah. Just de altímetro 109. 70 na Mário, no ano 64. Vitor Charlie Romeo Bravo, de Clear Down until 2000 feet, altimeter 13, now 101 Lee. Clear to 2000 feet, 101, Charlie Romeo Bravo. Estamos tendo a informação 90, estamos a... Quantas milhas para o Galdir? São 8.85, boa tarde, senhora, identificação via chegada é bom, filho. Quando no ideal de descida autorizado até o nível de voo 090, altímetro em Salvador no 08. Gente, desce via Bonf, no ideal desce ao 090, no 08, ajuste no 885. Vitor Charlie Romeo Bravo, clear down to 2006 to disregard the restriction of altitude on ETAP position. Okay, okay. Do you need IOC for us? Proceed at your discretion, Lima Vitor Charlie Romeo Bravo. Salvador, muito boa tarde, eu vou chamar a 3.5, pedindo autorização de tráfego para Guarulhos, cliente da informação novembro. Chamei a 3.5, novembro, confere, aguarde distante para a cópia. Vamos aguardar. Ainda da Léda Mótico 3451 é o transponder 1208 ao controle. Canal 6315, a roda do plano, transponder 5451. 5451, conforme o plano. 63. Transmissão cortada, confirma o transponder, 6315. 5451. Correto, 6315, chamar para prestar que é fora da área. Chamar a Taxi 3, 805, 196, o POV, 3,50, até 9,5. 3,805, Taxi autorizado, Fátima 1 em Índia, até o ponto de espera da pista 1-0. Próxima ponto de espera, chama a Torre 1-1-8, próxima 9,5, altímetro 1-0, 1-8. 3, 2, Fátima Índia, ponto de espera, chama a Torre, tá? 262 Salvador a 30 milhas. Após segue conforme previsto no plano. Transponder 0167, controle 120, décima 8. Será necessário agora que inicie redução para 2009. Iniciando com redução da presente, 200 indicada, número 255. Ai, que o Romeu Alfa, prossiga. Ai, que o Romeu Alfa, quantas milhas afastadas de Salvador e qual radial? Gente, Michael Romeu Alfa, confirma o tipo do equipamento? Michael Romeu Alfa, mantenha-se em condições de visuais a 506 no escuta do controle. Ativo contato radar. Reporte iniciando o cruzamento da baleia de posição de Michael Romeu Alfa. São 1506, Michael Romeu Alfa, altímetro em Salvador 1908. Chamar, por gentileza, o solo de Salvador em 1219 para a quarta de autorização. 121-1. 3805, decolado, aos 1, 2. Chama o controle, 120-8. Controle Salvador 108. Obrigado, bom dia. Boa tarde. Tá bom. Autorizado, vou local Salvador, Salvador, ou no meu pé, da cola da pista 1-7, afastando no corredor forte. o transponder 0157, controle 120, décima 8, até o colisão. Emergência level 340 via dial departure. 540 via dial departure, 3805. 109, QNH 1018, you are clear to land on the 10. We are clear to land and we have 3 green lights. Request a track dial. 1164, desça até 3 mil pés, ajuste, permanece no 08. Livre da restrição de altitude em rápido. 3 mil, livre das restrições, 1018, 1164. Comando control country, Zilpa. Bad. Request a track dial. Clear of fly direct to Leda. Leda, take us to my pan, 3 is over. Desculpa, Salvador, passarei 2230, para recife 140, final. Ativo, está sendo coordenado, aguarde. Chama agora a torre 1-9-9-5, até o colégio. Prato, Salvador, gol 256, informação November para Natal. 1-9-5-6, November confere, autorizado, Serra Bravo, Serra Golf, via UPA, Zulu 1-0, nível 370. Bola da pistola 0, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Zipar. Transponder 5431, controle 120, décima 8. É que autorizado Serra Bravo, Serra Golf, Upper Zulu 1-0. De bola curva esquerda, PUCA Zipar, o transponder 5431, controle 1208, só confirmando o nível 370. Cargemo, protegimento correto, 1-2-5-6, chama para pushback e acionamento. Cargemo, posição 2, gol 2-5-6. Estou autorizado a descer até 4 mil pés, ajuste permanece no 0-9. Essa é 4 mil com 0-9, no 8-8-5. Bola 964, boa tarde, oceano identificação via chegada Mari, desse mantenha nível de voo 0-7-0, ajuste no 0-9. 70 com 1.018, podemos voar, picape? Bona 964, autorizada para o Pavó de Itaque. Pavó de Itaque, 964. Janeiro 6255, estabilizou. Janeiro 6255, Torre 1-9-8, decimal 95. 295 é Torre, obrigado. Bona 964, desça para 2.000 pés, autorizado, final ILS, aceito, sono 0, informe estabilizado. 2.000, vai informar estabilizado, 1-9-64. Está livre para 255. Usa para 2009. 050 reduzindo 2009-41116. 1885 vetor radar para sequenciamento, curva esquerda para o A205, limite ao localizador. Esquerda 205, limitado pelo custo lote, 1885. 885 autorizado de descer até 3 mil pés. 3 mil pés, 1885. E a rota do plano, nível 220. Decola da pista no 7, curva direita, saída da El, transição coral. Transponder 5472, controle 120, décima 8. Correto, com quatro pessoas a bordo, vamos ver. Obrigado. Livre pouso 1-0, teste do tráfego próximo à cabeceira 1-7. É, 255, pouso autorizado. Achamos que o Lima está próximo à cabeceira 1-7, pronto para decolar. Gente, eu tô com Airbus da Avianca, curta final pistão 0. Da presente, conhece a praia de Buraquinho? Afirma aqui. Em condições da presente, direto buraquinho, então? Afirmativo, sem cruzar o 1-0. Sem cruzar, afinal, 1-0, da presente, direto buraquinho, vento 1-7, 0 graus, 1-0-9, altímetro, ajuste altímetro 0-9. Quilo Lima, iniciado a decolagem. 1164, estabilizou? Estabilizado, ILS 1164. Nome torre, 118, decimal 95. 895, boa. 18. Direto buraquinho, reporte ao interceptar ali no litoral, aguarde transferência de comunicações. Quilo Lima, com quem está recebendo nossa informação transponder? A princípio sim, mas o órgão que pode verificar com mais embasamento é o controle 12028 da sequência. Informação de voo e alerta, chame centro do CIP. Frequência 128.8, alterna 126.0. 128.0, obrigado. Livrão 964. Torre Alfa, Tele Norte, estacionada, Tele 27, Taxi 3, a bola, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Sérgio, informe estabilizado. Entendi, esquina 155 dessa 2000, reportará estabilizado no 8800. Título 018, pouso autorizado. Repouso na 0164. Alfa Tchelo Mike copiado, o PB, confio por isso, Alfa Tchelo Mike, táxi autorizado até a interseção Papa, reporte para ingresso. Papa. 3h30, Aracaju, até a Capá, reporte para ingresso. Lima Vista Charlie, Rondo Bravo, approve Lima, Mike em Quebec. Quebec, mantém position, contável, 118, decimal 95. Patango Hotel, Kilo Lima, boa tarde, 1.000 pés, corredor forte, na escuta permanente do controle. Positivo, mantendo o código 0157 acionado, confirme está recebendo a nossa informação, transponder? Positivo, mantendo 800 pés. Positivo, Hotel Kilo Lima vai fazer uma variação de altitude para ver também o nosso funcionamento da cápsula, ok? Vamos subir para 1.000 pés e reportar. Será necessário que se afaste mais para o setor norte? De Salvador, mantém um corredor forte na escuta do controle para alisar o setor de decolagem. Vai manter até aproximadamente 20 milhas para a gente subir para 1.000 pés. Estabilizado no 885. 885, torre 118, decimal 95. 1895, grave, toque. 4116, desce para 2010, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. 2.000 autorizado, sinal LS, espaço estabilizado, 4.96. Caralho! Chegou no posto aqui a notificação com o horário, Romesca Bravo. Já tive até escuta aguardando, Romesca Bravo. Quem chamou só o Juliette Sardão? Romeu Golf, chamou só? Sai da Tael, transição coral. Negativo devido a nível, Romeu Golf, mantém a Tael, transição coral. Solo Salvador, boa tarde, 1164, Lebrun. Boa, 1164, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar, 1164. Milho, 4, good afternoon. Cruzeiro Pérez, de forma estabilizada, 964. 41, anomia estabilizou? Afirmativo, estabilizou. Torre 118, decimal 95. Torre 118, mais 10, decola da pista 17, comprou a norte, coordenação com a torre. Transponder 01165, controle 120, décima 8. Descente, vamos mais bravo, correto. Para acionamento e decolagem, a torre 1895, 1018, ajuste. Antes da Juliette, 1964. 1964, Juliette, portão 5. Chame solo 121, decimal 1. 121? Afirma. Grato. Azul 4116, pista 10, livre, pouso autorizado, vento 170 graus, 129. Ajude a título 08. Livre pouso na 098, 4116. Lima Vitor, Charlie, Papa Charlie, Vidietrano, Escolta, Identification, Clear Down, Until for Love 070, via Mario Arrival. 070, via Mario Arrival, Charlie, Papa Charlie. Level 070.